Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje nós traríamos, supostamente, um novo momento ao nosso programa, que iria demorar algumas edições, mas fica para a próxima semana, já que esta semana não estávamos propriamente nas condições ideais para iniciarmos esse novo momento aqui no nosso programa, mas posso-lhe já adiantar que a partir da próxima semana vamos desfilar pelos vencedores da Eurovisão, desde 1956 até 2010. Mas não é um desfile qualquer, sempre que possível as interpretações vão ser ao vivo. Já temos algumas e hoje só não foi possível porque andamos a estudar a saber até que ponto é que seria de facto possível. O estudo demorou um bocadinho mais tempo do que o previsto e então daí termos decidido passar para a próxima semana esse momento em que vamos iniciar o nosso espaço em que nos vamos dedicar aos vencedores da Eurovisão, todos eles, ou sempre que possível, ao vivo. Já temos vários, o que nos permite assegurar que a maior parte serão interpretações ao vivo, o que fará desta iniciativa viável, realizável. Mas hoje não vai ser assim, vamos ficar com música variada nas nossas histórias da Eurovisão. Música variada, mas claro está, que tenha participado sempre no Festival da Eurovisão. Sempre com um bocadinho, enfim. Tem que ter participado no Festival da Eurovisão. Vamos arrancar com duas músicas de 1966. Primeiro o Mónaco, Bien Plus Fort. E depois, da Áustria, chega-nos uma música chamada Chérie Merci. A música é cantada em alemão, mas o título é francês. Vamos iniciar assim a nossa emissão de hoje do Histórias da Eurovisão, para esta tarde, para este final de tarde, de sábado 4 de setembro de 2010. Plus fort que le vent et plus grand que la terre et ton amour pour moi et mon amour pour toi aujourd'hui et demain et toujours bien plus rouge que le sang et plus dur que la pierre. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie, chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, so weh, so weh.

ela quis ver e o mundo correr. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. Sei que ela nem viu pra sempre fugir. Vento, por favor, traz-me o seu amor. Porque o bom mulher já não mais é teu. Não mais tenho dó, que eu estou tão só. Batam-lhe as janelas, chorem sobre ela. E as nuvens choraram e quando voltaram soube que mentira para sempre fugira. Ficamos então com estas duas músicas. A primeira, vale ressalvar, que foi a primeira participação de Portugal na Eurovisão, no Festival da Canção da Eurovisão. Na altura não conseguimos qualquer ponto com a canção de António Calvário. De todas as formas, foi uma entrada simbólica, mas que acabou depois por perdurar, já que Portugal, desde 1964, se a memória não me atraiçoa, só por duas vezes não participou no festival. Vamos agora então às tais músicas prometidas, até ao ano de 1979, para escutarmos Manuela Bravo com Sobe, Sobe, Balão Sobe, e depois em 1989 os Da Vinci traziam-nos O Conquistador. São estes os próximos dois temas que vai poder ouvir, temas portugueses que participaram no Festival da Eurovisão e também temas que vão anteceder às minhas despedidas, porque o tempo é curto e passa depressa. O Histórias da Eurovisão já está a caminhar para o final de mais uma edição, mas antes ainda vou ter tempo para lhe trazer mais duas músicas. Por agora são mesmo estas duas, a de Manuela Bravo, Sobe, Sobe, Balão Sobe, de 1979, até rimei tudo, e depois O Conquistador, dos Da Vinci, tema bem no finalzinho da década de 80, 1989. Vamos à música, então. Quanto mais não vale viver a vida assim. Nas asas do sonho é bom andar sem norte. Não preciso vistos, nem uso passaporte. Não tenho limites, parar não é comigo. Se ouço o meu amor dizer, eu vou contigo. Ter essa certeza é luz de um novo dia. Vai, meu balão doiro, envolto em fantasia. Sobe, sobe, balão sobe, vai pedir aquela estrela que me deixe lá viver e sonhar. Leve o meu amor comigo, pois eu sei que encontrei um lugar ideal para amar. Chegamos assim ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Vamos acabar com dois temas que, apesar de não terem marcado este festival, participaram e, como tal, merecem, pelo menos, não ser esquecidos. Kitty Stokan, a música que ele levou foi Romeu. Foi a participação da Noruega em 1986. E em 1984, a Jugoslávia participava com Slavo e Isolda. Uma música que tinha o nome... bem jugoslavo. Tchau, amore. A música que vamos ouvir é então a última destas Histórias da Eurovisão. E é mesmo. Tchau. E até para a semana. Ciao, amore, ciao, la vita. e placa